hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Do you know, still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in Session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today, and does The Strokes. E o vigia, como é que fica? Escutando ronca, ronca, como ele apita. De Walkman ou rádio de pilha. Como ele fica, como ele apita. Salve, salve! Terça-feira, 14 de maio, está no ar mais uma edição do celebrado Ronca Ronca, aí, Maurício Valadares. Gostou? Pum! Tá. É, guitarra do Santana, o Santana toca aqui com o The Selector? É, brincadeira, não parece não, a guitarra, olha só, o timbre. Hein, hein? Ei! The Selector. Celebrate the Bullet, música que ecoou de forma linda na festa de 4 anos do Urb, na pista 3, quinta-feira passada. E aí, Juninho? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronquinha, esse filme que orienta desorientando, no dia 15 de maio de 2007. Promoção, irmão? Você vai querer participar dessa promoção. Ah, é? Jabazinho, é? Não, não, que isso, velho. E Juninho, clima de boate, olha lá. Vai tirar um berço, né? Vai tirar um berço. Mas enfim, terça-feira passada, o momento que mais reverberou durante a semana foi quando nós mostramos várias vezes o grupo The Shakers. Um dos defensores, certamente o maior defensor do rock and roll ao sul da América do Sul durante os anos 60. I am not the only one who looks for you. Never, never, never, never been the only one. I have ever asked you to be true to me. Ever, ever, ever, I have ever asked you. I want you to tell me all your feelings about me. And never, never, never lie to me. Now we are through, so let's remind the things we've done. And never, never, never, never, never, never, never, they will come again. I want you to tell me all your feelings about me. And never, never, never lie to me. Now we're through, so let's remind the things we've done. We want you to come. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. All night long, tá lembrado não? Tocamos umas 8 vezes essa música. Já prevendo que as coisas voltassem ao normal através da corrente sanguínea uruguaia, né? Aliás, o Carlos Vasconcelos mandou uma mensagem ainda agora dizendo que The Shakers deve ser chamado como Los Shakers. E como argentino e uruguai não fala Shakers, fala Shakers, né? Eles têm, eles têm o negócio da língua mesmo. Eles não vão atrás dessa. Sabe, dessa pronúnciazinha bombada? Claro. É bombada, né? Bombado. É, não, é Los Shakers. Vem cá, vamos levantar a promoção agora ou vamos segurar o momento? Você que manda, querido. Vamos segurar, né? Mas enfim, nossa torcida já pode participar do Ronca Ronca. Estamos ao vivo do Rio de Janeiro, direto para Belo Horizonte, Recife, Vitória e para todas as cidades que captam o sinal da Oi FM. Qual é o caminho para participação? oifm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e faça sua indagação, comentário, beijos, abraços, etc. E tal. Exatamente. E se eu quiser mandar uma cartinha, Maurício Valadares? Cartinha. Rua Jangadeiros, número 48, Ipanema, CEP, eu digo daqui a pouco. Los Shakers. Oi FM. Essa aqui é o fundo novíssima também do Vulgo Tostock, que nós acabamos de ouvir. Também soou de forma linda. Lá na pista 3, quinta-feira. Esse novíssimo EP, 5 músicas apenas do Vulgo Tostock. Nós ouvimos Persona. E essa aí, Ela Pediu Paz. Mostramos terça-feira passada. Então, ela se escondeu atrás da tela virgem, procurando cor que pudesse mudar. Nando, você que é um cara que tem fortíssima influência e participação na programação da UFM. Isso é verdade. Não dá pra colocar um Vulco Tolstói na programação? É espetacular. Pega, mas não dá, não? Não, não. É difícil? Não. Vamos lutar por isso. Hein? Bom pra Dedéu. Hein? Será que o Leonardo lá em BH tá ouvindo a gente? Leonardo Soares? Formatou, alavancou, brifou, startou o entorno da perguntinha de hoje, não? Ah, primeiro acho melhor a gente falar da promoção. É, qual é o mimo, hein? Vai querer ir lá? Panorama Percussivo Mundial, malandragem. Um dos maiores festivais dedicados à percussão do mundo, dia 23 de maio, na Fundição Progresso. E nós aqui do Ronca Ronca não poderíamos estar de fora. Vamos sortear... Quando é? 23 de maio, lá na Fundição Progresso. Se liga quem vai estar lá, Robertinho Silva, meu amigo. A lenda, né? Robertinho Silva. E mais uma galera aqui da pesada, Trio Manari, Mino Senelu, Giovanni Hidalgo. Enfim, mó galera da pesada. A gente vai sortear 4 pares de ingressos para o nosso ouvinte. Gente se destrói, e ela só pede paz. Mas não tá alavancada a perguntinha ainda. Não, ainda não. Será que a nossa torcida já participando do programa, alguma informação? Porque a pauta tá fraquíssima hoje aqui. Muito fraca mesmo. Pouco assunto. Papa foi embora? Hein? Papa? É. Foi, sabe o que ele falou? Esse papo de ficar... Aliás, não foi ele. Uma alta autoridade jamaicana. Aliás, vaticana. O negócio de ficar compara as mulheres a prostitutas, meu amigo. Vai. Clima Clodovil, é? Hein? Tipo isso aqui. Clodovil vai ser canonizado, hein? Renato Bial, sabe quem é, não? Não. Seria legal se vocês pudessem mostrar outras bandas, não só argentinas, mas chilenas, equatorianas, enfim. Ah, os Shakers, verdade, devem ser uma das muitas bandas do lado sul que são boas e não conhecidas. Um abraço, não, Renato. Com certeza. Bial. A maioria, né, do universo sonoro, ainda mais essa onda de anos 60, esse psicodelismo sul-americano, é praticamente desconhecido no Brasil. E volta e meia a gente mostra, né? Não só dessa época, dessa década de 60, mas eu faço questão de manter bem presente o som Cucaracha no Ronquinha. Mas bem lembrado pelo Bial, hein? Será que o Juninho vai ficar naquele climão ali? Ele deve estar tirando um berro. Hoje de repente me dei conta que havia algo estranho por aqui. Me via refletido no espelho, mas partes do meu corpo começavam a sumir. Travel near, travel far. It's sickly bizarre, ain't a sound that play so, ain't a sound that stay so relevant to all soldier movement, bringing improvement, bashment improvement. See the dub stack high quality supply, tunes you don't know and tunes you can't buy. We hang our song guide from town to town, then it's back to the HQ to count the pounds. Clean girls don't stop running me down, 'cause we're nice with the grooves and we're nice with nouns. One away class all round for round. Place get wet up and selectors drown. So they never test we, it's best you leave. Your girlfriend's crying and she's ripping out your weave. Best believe we not easy. Dibby dibby sound boy, you work too sleazy. Hang by the hoing, move on a loin. The plate up ripping like a kicking and they go hang by the hoing, move on a loin. The plate up ripping like a kicking and they go hang by the hoing, move on a loin. The plate up ripping like a kicking and they go hang by the hoing, move on a loin. The plate up ripping like a kicking and they go hang. You know when you've been tech-load, 'cause my voodoo boogaloo will come and hex bros. I'm in my boogie-woogie shoes and my best clothes, and when I re-rub my dubs, you can't test those. So now you best go, yo, and then go, hey. It's a low-tech maneuver, now what more can I say? Original hazmat, specials laced with platter. Then we grips the microphone and start the chit and the chatter. We're ripping the rap while the bass sound gets splatter. When it comes to the sound clash, we deal with the matter. Timpan scatter, quick flash to get away. The dubs don't stop, tops a hot step away. Done say it before and just said it again. We kill the

Nai baba tironga niko mpamuno. Saita seko mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako one, mamae wako two, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. Aí ao fundo uma das maiores estrelas do Ronca Ronca nas últimas edições do programa da gente, o guitarrista húngaro Gábor Szabó. Esse é um disco de 66, onde ele deita os cabelos na cítara, cantando com Bernard Purdy, o maior baterista de funk, soul music, na gravação. Sequência brasa total, né? Nós ouvimos aqui também o cidadão Roots Manuva. A música do Gábor Szabó que nós tocamos tem como título Walking on Nails. E esse vinil, isso aqui é um vinil da Impulse, original de 66. Esse disco, o título é Jazz Haga. Nós mostramos Painted Black, terça-feira passada, tá lembrado, Nandão? Aliás, não. Ah, tá. É Bolívia? Não, só daqui a 10 minutos. Airplane, tá em BH? Sim, ele tá alinhando lá o break de meia-noite. Ele tá o quê? Alinhando. Ah, tá. Vem cá, esse Darwin aí, você andou estudando a teoria da barata, é? É isso, meu amigo? Mais ou menos. É isso? Mais ou menos. Ah, tá. Olha só, já está formatada a perguntinha para 4 ingressos duplos para o Perk Pan dia... Dia 23 de maio, na Fundição Progresso. A perguntinha foi formatada aqui pelo Nandão, em cima do papo que nós batemos aqui sobre a ideia do Clodovil, sobre o negócio de igreja, ficar, coisa de prostituta, é isso? É, uma boa. Então, a gente pode falar também da fauna política brasileira, né? A gente vai falar, né? Clodovil, você quer mais fauna? Então a gente quer saber, já que Clodovil está tão próximo dos novos objetivos da Igreja do Bento, a gente quer saber se ele corre o risco de ser canonizado com essa sintonia toda. Eu acho que ele já foi, por estar lá onde ele está. É bem mais do que se transformar em santo, né, cara? Mas a perguntinha é essa. Santa. Em quê? Não, tô falando da santa. A perguntinha é essa: você acha que Clodovil deve ser canonizado por Bento XVI? Valendo 4 ingressos duplos para o Perk Pan. Exatamente, dia 23 de maio na Fundição Progresso, presença de Robertinho Silva, a lenda e outras pessoas interessantes. Doll Corporation, né? Doll Foundation. Doll Foundation. O pessoal que tem uns tambores, uns instrumentos de percussão como... É o evento, né? Que tem uma popularidade muito grande lá no Reino Unido, na Europa. E a ideia do Perk Pan sempre foi, já há muitos anos, trazer essas figuras importantes, né? Do Baticum pra cá, né? Manja o Dinosaur Jr. Voltou, tá ligado? É, a formação original. Jay Maces. Esse é o disco novo. fear itself. Check out your own backyard before you check out someone else. Railroad track in my neighborhood. Ain't no trains around this place, just ain't no good. And all I know is what's going down. When the dealer on the corner looks like the sharpest cat in town. No fool might get caught by the hook or crook. No time for cool. Look out, kid, what you did, what you carrying, brother. Hope you're clean, this man is mean. Don't come enough further. We all know the answers must come out in time. Might even carry some of your load. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. Dá pra voltar aí com essa pessoa aí? Como é o nome do cidadão? É um espetáculo isso aí. Carlinho Eloy, pô. Como é que é? Carlinho Eloy. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável. Quer dizer, uma pessoa brilhante. É. São pessoas. Difícil de enferrujar, provavelmente. Semana passada eu falei que o Alex Turner, vocalista do Arctic Monkeys, é um Paul Wellerzinho, né? E por falar em Paul Wellerzão, durante a semana, a torcida forte do Jam de Paul Weller solicitou a presença dele. Popularmente conhecido como Paulo Velho, Paul Weller. Esse é um disco de Paul Weller lançado recentemente chamado Estúdio 150, onde ele rende homenagem a alguns de seus ídolos. É um disco de cover. O álbum Primeira são 13 covers realizadas pelo Paul Weller. Aí ao fundo, um clássico absoluto de Alain Toussaint, pianista genial de New Orleans, que gravou há pouco tempo um disco igualmente genial com Elvis Costello. É Bolívia. Nesse disco tem... Ah, é? Nesse disco tem The Bottle, do Gil Scott Heron. Tem Close to You, de Baccarat and David. Early Morning Rain, Golden Lightfoot. Coisa de louco, hein? Falar em disco de cover. Hein? Disco disco de cover e da sua tributo, sua querida Mitchell. Vai rolar? Rapaz, Johnny Mitchell vai sair aqui agora, no Brasil, no final do mês. Era pra ter tocado hoje o disco, toca terça-feira. Ah, já descolou? Caetano Veloso no disco. Caetano Veloso, é verdade. Tem aqui ainda nesse disco de Paul Weller, All Along the Watchtower, de Bob Dylan, Buzz, de Neil Young. Tá bom, não? Clássico. Legal, valendo a perguntinha, brifada, totalmente. Qual é a pergunta, Nandão? Presta atenção, hein? A passagem do Bentinho aqui pelo Brasil. Uhum. Tal, pá, o Lula deu uma pegada no cotovelo dele, aquela coisa toda. Essa é a pergunta? Não. Aí Clodovil, com aquele estilo peculiar, merece ser canonizado? Essa é a pergunta. Porque o Clodovil se afinou com a parada, né? Não, total. Com os pensamentos, né? Totalmente. E aí são 4 ingressos duplos para o Perk Pandia. Dia 23 de maio, na Fundição Progresso. Aqui no Rio de Janeiro. Exatamente, um dos maiores festivais dedicados à percussão do mundo. Vai ter em Salvador também e mais uma outra cidade. Que eu esqueci de vez em quando vai entrar uma sonoplastia aí gutural, negócio de gripe, né, maluco? Ah, é? Muita emoção, é. E aí, como é que faz para participar? Acesse o efm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro e responda. Como fez, por exemplo, Fábio Sampaio, Igor Ferraz. O Rodrigo Nipes tá pedindo aqui mais dub. Ô, Rodrigo, manda um e-mail pra gente dizendo a pronúncia certa do seu nome, porque toda terça-feira seu nome é citado e Nandão tem dificuldade forte. Aqui. É Nipes ou Nipes? É. Igor Ferraz querendo um manto sagrado. Queria saber quais foram as bandas que o Jimi Hendrix participou, além do Experience. Já fase de superstar, valeu, continue assim, ótimo programa, blá blá blá, o Igor no meio. Bandas do Jimi Hendrix ou o Band of Gypsies, com o Buddy Myers na bateria e o Billy Cox no baixo. Banda do Jimi Hendrix só essa. Né? O Rodrigo Oliveira falando aqui do rebanho de políticos brasileiros e o caso Eduardo Gomes. Negócio de afetosa, né? Exatamente. Eita. Rodrigo que é nosso representante em VIX, não é isso? É ele? O Oliveira, acho que é. Vem cá, a Vanessa já ligou? Ainda já não, deve estar embaixo de chuva. Caso Eduardo Gomes perguntando, será que o Dinosaur Jr. vem ao Brasil depois desse disco? Perguntou pra você, queridão. Resta uma esperança. Olha a guitarrinha. Might get caught by the hook or crook, no time for cool. Look out, kid. Aliás, esse aqui ao fundo é outro que poderia vir ao Brasil, né? Nosso queridíssimo Paul Weller. E cá, é Bolívia então, é? Airplane na linha? Exatamente, vamos lá então. Airplane vai bem? Como vai Belo Horizonte? Depois ele responde. Vou soltar a Airplane. Airplane, quando é que a gente vai fazer o ronquinho daí, cara? Ao vivo, direto de Belo Horizonte? Essa é uma pergunta. Para todos os cantos do planetinha. Depois ele entra ao vivo, pode ser? Pode. Oi, FM. Aqui Roberto de Silva, tô ligado no Ronca Ronca com Maurício.